vá buscar a droga pra me consumir. Os manos estão querendo aqui pra bolar no escadão. Meu mano, vá buscar, o demo tá soprando a mão. Toda quebrada é de ladrão e tem gatilho pra apertar. Me sinto culpado por te ver desandado. Peço desculpa a Deus, continuo o meu trabalho. Em troca de um 10, te deixo muito louco. A rocha tá firmeza aí, vai pro fundo do poço. Sinto suas dores, não posso fazer nada. Caso contrário, minha vida acaba. Queria mudar de vida, orgulhar minha família. Ser traficante não era o que eu queria. Me encontrou na balada com uma quadrada. Na hora do meu ganho, eu aperto se der falha. Não tenho confiança, tudo é à vista. Não quero pôr mais nenhum nome na minha lista. O escravo da droga está na captura. Não importa o tempo, vem no sol e vem na chuva. O Bin Laden da favela terroriza na droga. Pra sobreviver, ele destrói muito nóia. O sequela do sistema, excluído favelado. Vive de miséria e se transforma um revoltado. Mano, eu tô confuso, não posso mais dormir. Muitos viciados estão agora aqui. Sou terror, pecador, sem religião. Meu pior pecado, desandar meus irmãos. Que jogava uma bola, frequentava escola. Hoje estão na nóia, 24 horas. Língua enrolando, com queixo batendo. Vende até a vida pela porra do veneno. Todos desandados nesse estilo de vida. Pra um futuro triste, alma destruída. Meu mano, vá buscar a droga pra me consumir. Os manos tão querendo aqui pra bolar no escadão. Meu mano, vá buscar, o demo tá soprando a mão. Quebrada é de ladrão e tem gatilho pra apertar. Na furo 5-7, te faço de refém. Vai ver, madame, que eu não pratico o bem. Oveiro da pobreza, tá sem rango na mesa. Transformação, terrorista do sistema. Já é de esplanada, pode se preparar. Reforça a segurança, quem o bicho vai pegar. Louco sanguinário, essa é a minha sina. Quadrado celular tá em cima. Tô na espera da ligação do mano. Falta uns acertos para concluir o plano. Quero me levantar, situação está precária. Também tô incluída, só tô agência bancária. Fita dominada, assalto concluído. A sede de vingança fortalece o bandido. Mas não me satisfez, ainda tô no sufoco. Me espera com a moto que eu faço a cena do louco. Casa, lotérica, um alvo certeiro. A mulher fica histérica e me passa o dinheiro. Procedimento certo, chegou hora da fuga. O clima ficou tenso, saquei a viatura. Uma perseguição, sequência de tiro. Na intenção do lucro, mas tomei o prejuízo. Com tiro nas costas, eu caio da moto. A viatura chegou, vou ficar feio na foto. Esse é o final da vida bandida. Cadeia ou caixão? Alma destruída, esse é o final da vida bandida. Cadeia ou caixão, alma destruída. Meu mano, vá buscar a droga pra me consumir. Os manos tão querendo aqui pra bolar no escadão. Meu mano, vá buscar, o demo tá soprando a mão. Toda quebrada é de ladrão, gatilho pra apertar. São vários os motivos pra eu entrar nessa vida, mas a força de Deus me tirou dessa trilha. Crack, cocaína, revólver, chacina. Maldade é tipo um vírus que contamina. Mente vazia facilita pro diabo. Te conduz, te controla, te joga no buraco. Procure estudar, levar uma vida honesta. Tente entender, pois o crime já não presta. Tente entender, não seja só mais um. Na mira da PT, toma bala de dundum. A serpente morderá se não fugir do pecado.